dia, Azul, Alfa Zulu Índia. Siga Índia. Alfa Zulu Índia no pátio 3, solicito autorização para reboque da aeronave até a ponte número 8 do pátio 1. Zulu Índia, da parte 3 até a ponte 8, parte principal autorizada, ponte ao término, no escudo constante, Alfa Zulu Índia.